Esse cono chama centro de sequência. Perna 133, sinal 25. Poderia confirmar também a 251? 251, alterna 133-25. 251-3325, pode ver. Salvador, bom dia, Oceano 6225, informação Foxtrot. Elevador 25, acione a identificação, mantém nível de voo 180. Voe. Produz a OR, estabilidade de cima. Sim, solicita pós-conde voar Lagoinhas, de uma forma que a gente pouse aos 45 na 10, 6225. Gente, voe a Lagoinhas, percebe chegada a ponto, estabilidade de cima, aqui na 6225. Pós-conde a Lagoinhas, 6225. Poderia confirmar com a Torre de Salvador se a abertura será realmente só os 45 para o 6225? Positivo, 0845 para abertura de pista. Então, após Conde da Lagoinha, chegada bom, 6225. Controle 6225, posando aos 45, procedimento X-Ray, dono 0. Batido. 6225. Sinal 6225, Delta descida. Sinal 225, Delta 4 no pés, ajuste no 0 no 3. 4000 no 0 no 3, 6225. 625, precisa de ordem Duna para programar o 45 pouso. Foi Duna, 625. Ah, negativo, é manter o perfil da chegada e quando chegar em Duna fazer uma ordem da 625. Gente, informe o início da ordem da 625. Gente, 625, grato. Torre Salvador, bom dia. É o Dan 3171. Estamos dentro da informação Foxtrot. Por gentileza, autorização para Guarulhos. Zuno 71, Guarulhos. 320 já aprovado. Pronto, cópia. 320, pronto da cópia. Ok, autorizado Guarulhos no 320. É, vai falar pista 190. Rota via Pisolu 10. É no perfil da subida da colagem da 1-0, curva direita, no perfil da subida da Olinda, é, Motiva, a intercepta o Pesolo 10. 5-1, 5-1 no transponder, controle operinho 20.8. Autorizado nível 320 para Guarulhos, conforme o plano, Pesolo 1-0. Decola da 1-0, curva direita, da Olinda, Motiva. 5-1, 5-1 no transponder e 1-2-0-8 é o controle após decolagem, então 3171. Correto, 3171, chama para o pushback acionamento. Chama no 07 para o pushback acionamento, 3171. Prosseguindo a descida, 625. Ingressar na Alfendura, 625. Entendi. Autorizado o procedimento, 6225? Está negativo, a entrada ainda não informou a liberação de pista. A gente faz mais uma órbita então, 6225? Acredito que mais uma órbita já dá tempo de liberar a pista. Conta parte 1, Uno, posição 2. Solicita a autorização do reboque para o prato da remota, posição 3, parte 1. Está no parte 1, na posição 2, e quer ir para posição remota, parte 3? Posição remota, posição 13, 13 remota. Tá, então você está na posição 2 do parte principal e quer ir para posição 13 do parte 1, 13, não é isso? Afirmo. Ok, mantenha a posição, aguarde, tá ok? Estou com uma aeronave que vai chamar para o push, e a aeronave na aproximação. E aguarde e me escuta para iniciar. Três um sete um na escuta. Mas quanto tempo para iniciar o push? Senhor, acreditamos que uma 10 minutos. Sim. Reiniciando a ordem 225. Controle sente. Sente. Na 625, pista está liberada, autorizada a interceptar final. Então, curva direita pro... autoriza a curva direita pro 070? Critério, resposta estabilizada na final. Sente, 625. Lembra 25 no localizador, complete a aproximação final, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 895, obrigado, minha 25. Salvador, bom dia, chame minha 25. Minha 225. É, visual com tráfego, pista 1-0, está livre, tem pouso autorizado na mesma, vento calmo. Ele pousa 1-0, 225.